Natal do Arrocha. Ela é diferente de todas que eu já conheci. Tudo fica lindo quando ela sorri. Paralisa, me hipnotiza. Dos caprichos, essa menina. Ele não sabe mais mexer comigo. Agora estou apaixonada pelo seu olhar. Se esse menino me der uma chance, vai ser o bastante pra eu te amar. Ah, ah, ah. Ai, esse sorriso que me deixa sem graça. Ai, esse olhar que meu coração aspara. Deixa eu te levar pra morar na minha casa. Primeiro um cafezinho na cama, roupinha lavada. Ai, esse sorriso que me deixa sem graça. Ai, esse olhar que meu coração aspara. Deixa eu te levar pra morar na minha casa. Primeiro um cafezinho na cama, roupinha lavada. Minha casa, primeiro cafezinho na cama, roupinha lavada.